Shelby, Shelby. Finalidade é cada um, cada um. O piloto da nave é o cidadão comum. Água de bandido nem sempre é Red Bull. Quem acha não conhece as cataratas do Iguaçu. Tá na natureza, na brisa eterna, onde a sociedade é a escravidão moderna. É testosterona, e o que que cê me conta? Vai perder as contas, tá com as baratas tonta. Mente muquirana, atolado compra. Caderno vermelho, elimina a honra. Já pagou de bicho, não deu gole pro santo. Pra não perder a vida, precisou ficar de canto. Conheceu o gancho há mais de uma quinzena. Tua mãe quitou e ele voltou pra cena. A real é triste, não é super cine. Tá aí o peneirão pra quem tem ser vergonhice. Mergulhou no foco do deck da Denark, arrastando a firma numa situação mais grave. A carta do baralho, a dama do gambit, explode na mão, é aplicado os trâmites. Esse acho cross vai cair na realidade. Quando toma um baque, volta a humildade. Tá na vida louca, não vai pagar de mosca. Armas não poder, mas a mente tem mais força. Ei, chegou o grande dia. É, zona norte no ar. Mano, mano, chegou o grande dia. Satisfação total, rasante eletrizante. Gostei que nem muda, não se iluda, todo mundo tem. Pra ficar legal, com cretins opinião também. Todo gueto tem, pode acreditar. Na rua todo mundo tem história pra contar. Eu não sou ninguém para poder duvidar. Para poder criticar, para não querer escutar. Eu sou muito bem, aprendi a separar. O que não vai constar, somente vou descartar.